paga R$15 ao dia, mas é um salário que dá quando conta no mês. Então a gente pediu, e a gente chamou de bolsas de trabalho para reverter a nossa discussão, etc. Mas são 100 potes, que é o programa Operação Trabalho. São bolsas para quê? Para financiar processos de incubação de grupos. Então isso foi uma proposta. Se for aprovado esse número ou mais, aí nós vamos ter que abrir o edital, cada grupo apresentar o projeto, aí a gente vai ter que tirar os critérios, mas é isso. Outra que a gente pediu, capacitação em jardinagem, horta orgânica e zeladoria de praça e limpeza de jardins, porque já tinha experiência do CEP Ibirapuera, e aí outros grupos também já estavam falando em horta orgânica, prates, tinha, aí o pessoal do De Braços Abertos foi lá, pegou, e o pessoal do Prates não pode usar. Então a gente foi lá e cobrou isso. Nós cobramos capacitação na área de costura, também, e principalmente o que a gente pediu foi, olha, nós já fizemos 20 feiras, nossa, nós mesmos, já temos o Parque Mário Covas, vocês não precisam ajudar a gente lá, nós já conseguimos, nós queremos um novo lugar para fazer comercialização. A Isadora já tinha falado com a subprefeitura da Sé, que ofereceu um monte de lugares, entre eles a Alameda das Flores, que é uma reivindicação antiga e era paulista, etc. A partir dessa reunião, foram encaminhados já algumas conversas por região, que era norte e leste que estava aberto, né, alguns cursos, mas para a rede como um todo, ficou um compromisso de eles receberem a proposta e virem na rede agora em novembro. Então a Secretaria de Trabalho, na próxima reunião, estará aqui na rede. Outra coisa positiva, não é nós irmos lá, voltar lá para pedir. Eles vão vir no lugar onde a gente se reúne, vamos dizer, no nosso local de decisão, para dar respostas para nós, positivas ou negativas, mas vai falar aqui, cara a cara, a gente vai poder perguntar, etc. Então, vai vir aqui. O que, que eu peço já nisso? Em novembro, a gente já vem insistindo nisso, mas é muito importante a maior presença dos usuários dos projetos. A gente já vem insistindo isso, mas esse novembro ainda mais, porque a gente vai estar com gente da secretaria para dar retorno para nós. A gente vai embora, né? Segundo, a conversa sobre a Alameda das Flores. A executiva fez uma reunião de trabalho, foi visitar, medir a Alameda das Flores. É aquela do Capistapé, da Paulista. E aí a gente produziu uma proposta que chama Paulista Solidária, associando o evento que a gente já faz no parque e a Alameda das Flores. O que, que a gente disse na secretaria aqui do projeto? Eu vou passar para vocês olhar, nós vamos mandar por e-mail. A do Parque Mário Covas. Ah, está passando. Então é esse projeto melhor. É esse projeto, a Isadora, enquanto eu estou falando, vai passando para vocês olharem. Aí que a gente disse, primeiro, Parque Mário Covas, uma vez por mês. A rede já conseguiu parceiro, viu o projeto de entrega, cenários do sol, a gente já tem o financiamento. Então, nós estamos entrando como contrapartida nossa no projeto Paulista Solidária, uma vez por mês no Parque Mário Covas. O que a gente pediu para a Secretaria de Trabalho? Nós queremos, a gente pediu uma vez por semana. Pode ser que eles também viram uma por mês, uma a cada 15 dias. Mas o que está na proposta é uma vez por semana na Alameda das Flores. Na Alameda das Flores não cabem 60, 65. Cabem, assim, para ficar com uma estética legal, de 15 a 20 barracas de artesanato, 3 ou 4 de alimentação. Qual que é a ideia? E a gente se aprovar por toda semana, etc. A gente cria um calendário entre nós para utilizar ele. Só a gente. Só a gente. A rede que está solicitando. Então, se alguém quiser participar, o mesmo critério das nossas feiras. Vai ter que vir aqui. O que acontece? Qual que é o conceito? O Cerejo teve lá, também, a Isadora também conhecia ele, eu já tinha ido. Alimentação, food trucks, o conceito, que é comida de rua. Tem uma lei que é ou carro, né, perua, etc., ou barracas, mas são de rua, são food trucks. Tem que ter layout diferenciado, precisa ter um produto diferenciado. Então, pastel, não é pastel igual tem, tipo, ah, vamos fazer aquele pastel maior e tal. E a gente apresentou uma proposta, porque a Secretaria de Trabalho está fazendo uma forte campanha de agricultura familiar e orgânicos. O que a gente falou com eles? Que a gente também poderia, né, se eles não tivessem contato com produtores, tivesse preço bom, etc., apostar no food truck que remete a essa coisa do organic food, que chama, né, chama slow food a nível internacional. É comida saudável, comida próxima da natureza, enfim, para a gente fazer a segurança alimentar. Então, esse foi o conceito que a gente apresentou. Junto com isso, o Cerejo apresentou a ideia e lembrou que o prefeito está abrindo parquets na cidade. São espaços que ocupa vaga de, em vez de ocupar vaga de carro, ele cria um lugar de convivência, para o pessoal sentar, enfim, aquelas cadeirinhas e tudo. O que a gente apresentou? Será que a Alameda das Flores, em vez de ser, ela está abandonada, depois que o Banco Real, que cuidava, foi vendido para o Santander não queria mais nada social. Meu, tá abandonado, tá assim, o que era a Alameda das Flores. Então a gente falou, vamos reavivar com o parklet e com a nossa feira, então criar um ambiente diferenciado na cidade. Ontem, eu tinha uma reunião lá por causa de ser presidente do Conselho Municipal de Drogas, mas a Lúcia tinha ficado de levar os colares e tal, porque a Lúcia é a especialista nossa. Nos Estados Unidos chama Lopes, né? Aqui, presentinhos, a graça. E aí ontem ela foi, entregou presente pro secretário, a mulher dele. Gentilezas e tal. Pros diretores e tudo. Então, deu a depois. E aí, foi engraçado, né? A Lúcia deu pro chefe, né? Aí o que aconteceu? O pessoal tava saindo, ligou para ela, vem aqui vender, vendeu 10, né? Enfim, então há uma conversa já, a ideia é que eles... Já levei meus biscoitinhos. Ah, biscoitinho também, um biscoitinho e tal. Adoçou o pessoal. Então há uma conversa já avançada, aí eles pediram, nós mandamos, e aí a ideia é que em novembro eles vão falar, olha, a gente consegue uma por semana, consegue... Qual que é a ideia? Toda essa estrutura, barraca, parklet, é eles que vão bancar. E a gente falou, ó, a gente já, nós já estamos bancando essa uma por mês no Maricobes. Então a gente não, isso, gente, é uma coisa importante. A gente aprendeu para negociação, mas não com o pires na mão. Nós vamos lá falando assim, olha, a gente já faz. Nós queremos que a secretaria assuma o outro e a gente crie um conceito de uma paulista. A paulista já foi dos Barão de Café, depois virou dos Barão da Indústria, aí agora principalmente é setor de serviços e setor financeiro. Então o que a gente está apresentando é que nós queremos uma nova paulista que tenha a economia solidária, o cooperativismo social. Então assim, a gente está disputando uma das principais áreas da cidade de São Paulo. Então foi nesse conceito que a gente apresentou para eles. E aí foi levado lá, em novembro eles vão vir dar a resposta. Então pode ser que a gente... Já em dezembro, Não, a gente não vai fazer na Alameda esse ano, porque a SUP da Sé falou que já estava com uma série de eventos agendados. Então, esse ano não ia virar então mais? Não, a Alameda não. Porque falou que você ia ajudar o estado. Quando a gente foi consultar as datas com a subprefeitura, ela falou, olha, eu só tenho depois do dia 10, se eu não me engano. Aí na executiva, eu pedi para a Sol dar o informe na última reunião da executiva que eu não estava, eu falei, tira alguma data, então se for fazer em dezembro. O pessoal da executiva decidiu não fazer, porque senão seria depois do dia 13 e até a feira do dia 13. empresa, então a gente só teria data, sei lá, dia 15 ou 20, a executiva achou melhor não. Era muito fácil botar em cima, né? Eu sei, mas Dulce, a gente só tem que tomar cuidado, a gente está negociando algo maior. Então o que a gente está pedindo? Então, espera só um pouquinho. Você marca uma reunião com o seu Paulo Scarlett, porque ele disse que colocaria toda a jardinagem da praça, porque fica em frente à festa. É interesse dele. Nós vamos tentar, Lúcia, mas o Scarf prometeu várias coisas. Como ele não foi eleito, né? Ele continua na Não, na Fiesp, isso. Então tem que esperar ele retornar. Ele tem uma rádio na Folha da Fiesp, que pode estar fazendo campanha para a feira. E ele é legal, né? Não, eu sei. Ele vai dar, ele diz que dá. Então, nós precisamos voltar a chegar, conseguir chegar nele. É, o que acontece? A gente está negociando isso para 2015, na mesa das flores. E as outras, a bolsa, enfim, também. Ontem, reapareceu na conversa, um negócio dos braços abertos. A Secretaria de Trabalho está querendo investir lá. Eu falei, gente, já apresentou até para o prefeito, vai lá e busca. O que nós tínhamos a apresentar? A ideia de uma cozinha industrial para fazer capacitações, a gente poder usar. E o negócio da reciclagem, de ter um galpão para reciclar. Então, só para informar vocês que voltou o assunto, não foi reivindicação da rede, mas eles falaram se a rede também não poderia entrar no bolo, etc. Falei, se vocês arrumarem financiamento, mas isso é de vocês, eu quero que você resolva a nossa pauta, isso é interesse de vocês. Então, em novembro, vai ter o retorno aqui. Só uma coisa que eu queria reforçar é, gente, se a gente entrar na Alameda, nós vamos ter que ter um apelo social muito diferenciado, principalmente os grupos de alimentação, os grupos apresenta a barraca, enfim. Então, é assim, se a gente em novembro saber o positivo, nós vamos ter que marcar reuniões de trabalho para... Porque assim, eu acho que é um outro lugar, é um novo, sabe, estética, lá pode pôr banner, lá pode... Sabe, ele pode ter uma coisa e se e a gente está querendo que esse parque, se for feito, ser feito com marcenarias que nós temos aqui. Essencialmente são duas que produzem móveis nisso, que é o Tear e uma marcenaria lá da Cornélia, que é para tentar, vocês também, então, aí a gente vai conversar com os grupos, caso, porque isso abre uma possibilidade, porque o prefeito está abrindo em vários lugares, a gente está insistindo. Porque aí muda até o visual do lugar, a nossa feira fica mais atrativa. Né? Mas é isso, informe para a Secretaria de Trabalho. Reforço, em novembro, é muito importante garantir